princípios polêmicos da Kenner, somando alegria e diversão. Da Kenner. Tudo pronto? Tudo pronto. Vamos animar esta parada. Me leva que eu vou. Joel Produções e DJ Márcio, os DJs oficiais da equipe Os Polêmicos da Kenner.

automática. Equipe Os Polêmicos da Kenner. Aqui você curte os melhores melodias do Pará. Jovens do Mix, DJ Adriel, a produção exata para a sua música. Essa é a equipe mais top das tops do Pará. Estou falando da equipe Os Polêmicos da Kenner. Get to hear me now. I'll be in the same way. equipe, os polêmicos da Kenner. O balde vai rolar. Faz o P. E aí, sentiu a diferença, mané? Polêmicos da Kenner.

Aqui, Estúdio Produções. Joel Produções.